Zingarelhos. Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Eu sou a mosca. Zingarelhos. Olá, mais uma semana, mais um Zingarelho. Música Sem Filtros, volume 1, é a primeira de várias compilações de artistas e projetos que se identificam com o jornal Mapa. A ideia é juntar, mais uma vez, a música e a informação crítica. Cada um participa com a doação de um tema próprio e ao descarregar as músicas através da página do Bandcamp do Mapa, geras receitas que revertem para o jornal. Se quiséssemos olhar para as origens do Mapa, iríamos certamente ao encontro de gente que se terá cruzado num concerto numa Ocupa, num qualquer outro espaço animado pelo espírito punk do Faz-Tu Mesmo, o famoso Do It Yourself, ou num bairro de autoconstrução das periferias de Lisboa, epicentros de combate e cultura. Foram momentos à volta da música livre e comprometida que deram asas ao espírito libertário do qual, anos depois, veio resultar o Mapa. Por isso, é sabido que haverá sempre uma ligação umbilical entre a música e a informação. Do punk, metal, rock, ao hip-hop, reggae, folk ou à música popular portuguesa, a dita música de intervenção, da mais ativista à mais pessoal, não é uma categoria para ser arrumada numa gaveta perdida no tempo, antes persiste nos nossos dias com muita denúncia, mas também gozo, lazer e prazer. Para afirmar que a criação, à margem do mercado e da indústria musical, é só por si um dos mais belos atos de rebeldia. Nesta primeira compilação, já depois da reedição do pelo Mapa em CD da cassete Viver Festa, dos Coma, originalmente editada em 1998, podemos encontrar o rap de Carlão Criolo, Calha La Ordem, Bruce G e Boss, e também a rudeza de Securo Fichado, o punk rock das Anarchics ou dos Albert Fish, o folk punk dos Sharp Knives ou o reggae de Freddy Locks. Mas para já, vamos ouvir ainda um tema do primeiro lançamento musical do Mapa, Os Coma, com a música O Senhor Agente é Mau. Boa noite, caralho, tu andas já aqui. Essas mãos não são para mexer, tu ficas já aí. Eu não me identifico, mas identifico-te aqui e agora. Se não passa a história como o outro passou. É, semana passada lá na esquadra armou-se um parvo e levou. E tu segues o mesmo caminho, se continua assim, olha que eu hoje não estou bom. Vias de haver o tratamento que eu levou. Rebenta-lhe os cornos e os miolos soube tão bem. Cumprir a lei porque é para isso que eu aqui estou. Por isso limita-te a sorrir, faz o respeito, mas com direitos. Que é que serve a Constituição? Sou eu que tenho o bastão. Se fazes barulho, tens que achar certo ou errado. Limita-te ao dizer e eu não fico chateado. Mas não venhas comigo, não te amas perto, muito manso. Se eu foder mais um, não me tiro ao sono, é falso. Mas já chega de conversa, mostra as vozes com esta merda. Deixe-te ir embora, me fico com a erva. Mas não te esqueças de mim, que eu não me esqueço de ti. Hoje passa aqui o golpe, até é fixe, mas amanhã não será assim. Não tenho ética, não sei o que é isso, não me interessa. Não pensam que é saber, isso não me presta. Mata a bófia, mata a bófia. Vamos lá uma rusga, cumprir a lei, combater o tráfico. É para isso que te serve defender o palácio, que é legitimamente em nome do povo estar no poder. Não nos interessa se há fome de linguiça está a crescer. E aí surgimos nós, orgulhosos desta farda. Não há coisa que é mais coisa do que encher de borrada. Quero lá saber do futuro daquele puto que aprendi. Eu tivesse juízo para trabalhar, eu também cresci com dificuldades e o Estado ajudou-me. Não ganho muito, não tenho direitos, mas orgulho dos meus cheios. Já matei, já espanquei, já parti, já pudi. Sempre a cumprir ordens de um qualquer juiz, chama-me nazi se quiseres. Pouco me incomoda, mas paneleiros são para espancar. Nem desligados a dominar a nossa linda sociedade, a nossa ordem, a nossa paz. Tenho saudades do Salazar, mas agora tanto faz. A continuar a combater o crime, defender o que é nosso. A polícia segura a nação, viva a nossa corporação. Agora sim, voltemos a este segundo lançamento musical do Jornal Mapa. Falemos de Carlon Criolo. Carlon nasceu na Pedreira dos Húngaros em 1979 e é descendente de cabo-verdianos. Está ativo na cena desde a década de 90, quando fazia parte dos Nigga Poison, e pode ser considerado um dos veteranos do hip-hop crioulo em Portugal. Desde essa altura, nunca mais parou de partilhar histórias reais, com um especial destaque para o retrato das experiências de jovens com dificuldades de integração na sociedade, nas vertentes cultural, social e económica. Para além disso, foi criando as suas próprias estruturas, tais como a editora Credução Produção, que celebra os seus 20 anos por estes dias e com a qual tem lançado, já desde 2012, vários projetos a solo, mas muitos deles em cocriação com produtores e beatmakers de outras gerações. Carlão, Dino de Santiago, Sagaz, Maria Tavares, DJ Xato, Valete, Chulage, ou Blasted Mechanism, são presenças habituais. Para dar um cheirinho, aqui vai um tema de Carlon Criolo. É Canada Underground. Levanta pel manhã, mas un diari rutina. Sol sta la banda, puxa cortina. Pote media frente, bu responsa, cosquise di parede. Desengosta, nunca foi fácil para nós que nasce pobre. Levanta de cama, eu vivo sorte. Alguns tá paia, alguns tá trabalha. Faz e bo live, cabo atrapalha. Minha mãe sempre flanha, filho, estuda. Cuidado com droga, só cabo abusa. De mundo e vez, é um viagem sem regresso. Boca tá foca naquilo que é pra bo ter sucesso. Entre no casa, cremora, cunha pequena. Cria filho, ligado, cunha antena. Já percebi manca tá grada, tudo alguém. Manca esta cuques que de meu que é bom, mas além. Com preocupa, que tá corre tudo bem. Com preocupa, que tá corre tudo bem. Com preocupa, que tá corre tudo bem. Com preocupa, que tá corre tudo bem. Com preocupa, que tá corre tudo bem. Com preocupa, que tá corre tudo bem. Com preocupa, que tá corre tudo bem. Fica com resquício de boca, que tá bom, mas além. Estou a broda, é mesmo que ela. Botem que tá fica com resquício de boca, que tá bom, gente, bem, cê. Pra mão de vida é passageiro. Às vezes um gajo está na banda, está a falar cozinha, um gajo já está fazendo aquele vídeo ali. Cozinha, não estudo, não tem um objetivo. Não tem uns arte no interior, você. Então por isso, pesquisa por própria pessoa. Educa um criança, é questão de amizade. Passa por experiência, com humildade. Mande focar o disciplina, faz vida. Se você tiver algo negativo, desliga. Nunca é que a tarde organiza um projeto. Se ninguém que acredita, que fica com medo. Derrotas, conquista, tudo é passageiro. Sigue bocado. Karma caga na cura de Deus. É Canada underground, maniga. É Canada underground, maniga. Agora tudo bem. They can add the underground, my nigga. They can add the underground, they can add the underground. They can add the underground, my nigga. They can add the underground, my nigga. They can add the underground, my nigga. They can add the underground, they can add the underground. Quem percebe uma arte salva minha vida. Tudo tranquilo, se te caiguita. De arte te vive, apenas é floresta. Esta flame é só amor, que ele atara na testa. Idade que entende, que esta pensa teu. Apenas minta hoje, pantem que ele quer de meu. Vida louca, para mim, que esta com nada. Cresça um mic, que é para fazer empletada. Arte que botem, procura investimento. Às vezes de zero, não te cria no momento. É engraçado, vida, te dá volta. Vou pôr de ti tudo manhã. Pide esmola, desliga de parada, ser um pouco egoísta. Primeiro em mim, depois em mim, depois em mim. Suca salva a boca beça, ninguém quer te salvar. O que ele em meu sentimento é Canada Underground. É Canada Underground, maniga. É Canada Underground, maniga. É Canada Underground, maniga. É Canada Underground, é Canada Underground. É Canada Underground, maniga. É Canada Underground, maniga. É Canada Underground, maniga. É Canada Underground. Falemos agora de Boss, outro dos pioneiros do rap crioulo das periferias de Lisboa, oriundo do bairro das Fontainhas e ativo nos mentis afro, que reclamam como a sua base o respeito, a solidariedade e a entreajuda. Valores que surgem nas palavras de Boss da vida do bairro acossada pela exclusão social, o abuso policial e as cicatrizes que nos marcaram na perda dos nossos manos às mãos da polícia. Vamos ouvi-lo em conjunto com o Escalha La Ordem, um projeto de rap anarquista de Burgos que também participa nesta compilação. Ouçamos Qual Street, o som de um concerto que aconteceu a 8 de março de 2014 na Casa Viva, no Porto. Qual Street? Qual é o street que o sistema manda, que a gente não sabe, que a gente pode ver? Eles não podem controlar o street. Eles nunca podem controlar o street. Força na vida, força na vida. Yeah. One Street, que esta fumada que cata checa. One Street, rap é que a brincadeira pesqueta. One Street, que esta faz empate inteira. Esta flameza é de street, mas street é nova. One Street, que esta fumada que cata checa. One Street, rap é que a brincadeira pesqueta. One Street, que esta faz empate inteira. Esta flameza é de street, mas street é nova. Tangas e mas tangas, mentira atrás. Esta ripa pra ganhar fama, sem sonar é propaganda. As gata malha na nada, se rosto rude é fachada. Menino de casa, que está bugana de banha. Asa, malhas áreas, gata pimba. Nessa fruta rasa, preparar o papada. Tudo fica em resto, está dentro de movimento. Não está atento, rap é com parlamento. E já chega a hora branda. De tanto deixa sana, de exata, é mesada. Mano, street é me, com ele, nós. Sistema criminal, então mande por em nós. Está fazendo mesmo com os vós. Qual, qual, qual é de nós? Qual street? Que cada checa, Wall Street, rapica brincadeira pesqueta. Wall Street, que esta faz parte dele. Esta flameza de street, mas street é nosso. Wall Street, que esta fumada que cada checa. Wall Street, rapica brincadeira pesqueta. Wall Street, que esta faz parte dele. Esta flameza de street, mas street é nosso. A vez que pegou dessa rápida, que quer em casa. Eu sou mó la ventana, que é o que passa. Quero respirar em copo de uma merda na cara. Não é melhor infância, frute na pinche cachada. Se cada uma tengo dignidad, perfecta, sin ninguna práctica del concepto de equidad. Y en realidad estoy cansado de esta puta mierda. Viva donde viva, siempre en la misma cena. Salimos a la calle y se respira plena. La gente se pasea con caretas de condena. Street, la de mercancía. policías en uniformes, ¿cuál es tri? Las de policías en uniformes, ¿cuál es tri? Sí, ¿cuál es tri? Las de mercancías y transformes, ¿cuál es tri? Las de policías y uniformes, ¿cuál es tri? Las de explotados y conformes, la calle será nuestra después de arder, señores. ¿Cuál street? Street de nos. Rapping in street, está subiendo la microfone. Faz un fone, fume flame in street. La street está vive en mis inventarias. Vos transmite de ninguém que tiene pelo. Vos de cheiro. Tempo canta para y no luta con baño tempo. Nos tiene maras, perdo con gotas. Que construí verbo, pero fica quieto. Nos preso nos pés, aquí nos tamo. Nos tamo, no me quiero, si que nos hace li. Si que canta más de mi ni la mo. Si de mi, no es street de nos. ¿Cuál es street? Y esta fumada que canta checa, ¿cuál es street? ¿Cuál es street? Y esta fue sin máquina. Esta FM es el street, para el street de nos. ¿Cuál es street? Y esta cumana que canta llega. ¿Cuál es street? De pica brincadera pesquera. ¿Cuál es street? Y esta fue sin máquina. Esta FM es el street, para el street de nos. ¿Cuál? Citarei Eduardo Galeano acerca disto que é o medo global. E diz ele: os que trabalham têm medo de perder o trabalho. Os que não trabalham têm medo de nunca encontrar trabalho. Quando não têm medo da fome, têm medo da comida. Os civis têm medo dos militares. Os militares têm medo da falta de armas. E as armas têm medo da falta de guerras. E, se calhar, acrescento agora eu, há quem tenha medo que o medo acabe. Tenho um sermos presos do outro lado do muro. A TV só mente, então vou ver se é puro. Um cidadão informado é um perigo para o Estado. Se a cultura é uma arma, não hesite em estar armado. Pesquisa como eu pesquiso, procura como eu procuro. E verás a conspiração na qual eu figuro. A 27 de maio de 77 morreram 80 mil pessoas. Pesquisa e reflete, foram acusadas de golpe de Estado, ninguém passou por tribunal, mas foram todos condenados. Junho de 2015, depois de 38 anos, os mesmos no poder, logo os mesmos planos. 16 acusados de golpe de Estado, está condenado a repetir, povo não conhece o passado. Sem direito a advogado, foram espancados e mesmo dentro da cela estão a ser escutados. Aprisionam-nos o corpo, mas nunca as nossas mentes. Em Angola é proibido pensar, mas o pensador é o símbolo da nossa gente. Aprisionam-nos o corpo, mas nunca as nossas mentes. Em Angola é proibido pensar, mas o pensador é o símbolo da nossa gente. A prova do crime era o livro que liam. Da ditadura à democracia assustou quem os prendia. É proibido pensar porque querem o povo burro. É mais fácil controlar o submisso ao casmurro. Ninguém deve ser preso por apenas pensar e a sua opinião manifestar. Mas estavam a ser controlados desde o primeiro dia. Não há dinheiro para escolas, mas há dinheiro para espias. Sofreram várias sabotagens antes do próprio dia. Meteram droga na bagagem enquanto a viagem fazia. Eu não vou esconder todo o medo que tenho. Tenho medo de apanhar é fazer parte do rebanho. Mas tenho mais medo que os meus filhos vivam em ditadura. Prefiro apanhar eu que lhes passar a vida dura. Nem pela neonita porque eu não sou partidário. A minha mente vai mais longe, eu sou revolucionário. Aprisionam-nos o corpo, mas nunca as nossas mentes. Em Angola é proibido pensar, mas o pensador é o símbolo da nossa gente. Aprisionam-nos o corpo, mas nunca as nossas mentes. Em Angola é proibido pensar, mas o pensador é o símbolo da nossa gente. Cá fora a informação é manipulada. Falsos perfis Facebook na net são emboscadas. Já não consigo dormir, já não consigo comer, já não consigo sonhar enquanto não os vir. Nem que o último recurso seja o muro pular. Eu juro pela minha vida vou os libertar. A revolução é feita por cada um que abordam. Garanto que deste lado são mais 100 que acordam. Faças o que fizeres, junta-te a nós. Seja qual for a tua área, amplia a nossa voz. Quer jogar este jogo sem estar na linha da frente? Agarra na caneta e no papel e move mais gente. Jornais, blogs, cartazes e panfletos. Daremos tanta luz ao caso, romperemos o medo. Quando a injustiça se torna lei, rebelião é um dever. Foi-te manifestar e conquistar o poder. Aprisionam-nos o corpo, mas nunca as nossas mentes. Em Angola é proibido pensar, mas o pensador é o símbolo da nossa gente. Aprisionam-nos o corpo, mas nunca as nossas mentes. Em Angola é proibido pensar, mas o pensador é o símbolo da nossa gente. Aprisionam-nos o corpo, mas nunca as nossas mentes. Em Angola é proibido pensar, mas o pensador é o símbolo da nossa gente. Aprisionam-nos o corpo, mas nunca as nossas mentes. Aí agora é proibido pensar, mas o pensador é o símbolo da nossa gente. Há uma semana atrás também teve um desacato com o general angolano que trabalha com José Eduardo Santos. Meteu-se comigo aqui no Rocio, amando de José Eduardo Santos. Desculpa lá, vou falar ao público. Ele toma um soco e ele dá-lhe duas galhetas. Não tenhamos medo de nos expressarmos naquilo que é verdade. Angola é um país governado pelo assassinos. Desculpa que eu diga, a realidade é essa. São assassinos governantes da Angola. Depois do Boss com o Escalha La Ordem, estivemos a ouvir Proibido Pensar, de Bruce G, um rapper luso-angolano, também presente nesta coletânea de angariação de fundos para o jornal Mapa. E vamos continuar com hip-hop, ou melhor, com o eletro-funaná punk hardcore com que Securo Fichado dá voz, igualmente através do crioulo cabo-verdiano, à crescente tomada de posição de crítica social das comunidades de ascendência africana. O tema é Hoje Chuba Tá Chobé Molotová. Tudo pobre, só de quebrada. Tudo pobre, só de quebrada. Tudo pobre, só de quebrada. Chuba Tá Chobé Molotová. Nada malica, tô com por a situação direta. Nada malica, tô com por a situação direta. Chuva de chumbi, molotova. Chuva de chumbi, molotova. Chuva de chumbi, molotova. Chuva de chumbi, molotova. Nada malica, tô com por a situação direta. Nada malica, tô com por a situação direta. Nada malica, tô com por a situação direta. Nada malica, conversa, cica, tô pago a dispersa. Submissão no catapulto, nida, rila, nessa. Minha brigada é que atacar, mano, na dormir nesse sistema. Nada panico, eu tô com o poré, se tem uma ação direta. Ação direta, ação direta. Chuva de chumbi, molotova. Chuva de chumbi, molotova. Chuva de chumbi, molotova. Chuva de chumbi, chuva de chumbi. Chuva de chumbi, molotova. Tudo pobre é um sol de quebrada. Tudo pobre é um sol de quebrada. Tudo pobre é um sol de quebrada. Chuva de chumbi, molotova. Tudo pobre é um sol de mente firme e quebrada. Nada malica, tô com por esta uma ação direta. Nada malica, tô com por esta uma ação direta. Nada malica, tô com por esta uma ação direta. Nada malica, tô com por esta uma ação direta. Conversa, se fica teu papo eu disperso. Submissão, nunca tão bom, vou me derrubar a merda. Na final é só tocar mão, vou dormir nesse sistema. Nada político, eu tô com por essa tua ação direta. Ação direta, ação direta. Chuva de chumbi, molotova. Chuva de chumbi, molotova. Chuva de chumbi, molotova. Chuva de chumbi, chuva de chumbi. Chuva de chumbi, molotova. Tudo pobre é um sol de quebrada. Tudo pobre é um sol de quebrada. Chuva de chumbi, molotova. Chuva de chumbi, molotova. Chuva de chumbi, chuva de chumbi. Chuva de chumbi, molotova. Tudo pobre é um sol de quebrada. Tudo pobre é um sol de quebrada. Tudo pobre é um sol de mente firme e quebrada. Mudando de registro sonoro, eis mais uma banda solidária com o jornal Mapa, as Anarch Chicks, que no seu recente tema No Freedom Under Fascist Rules, alertam para como, quando, na penumbra e na calada da noite, sentimos o bafejar fétido de um fascismo que pensávamos adormecido, tornou-se urgente lembrarmos que um mundo sem liberdade é um mundo incompleto, violento e que não serve uma sociedade de pessoas iguais nos seus direitos. Vamos ouvir No Freedom Under Fascist Rules, as Anarchics. das poder para poder comunicar. Só faço de me levantar sem de trabalhar. O corpo cansado da guerra fria familiar, cheio de álcool e substâncias e sonhos ainda por sonhar. Sou o corpo da rua, no esgoto da cidade, o amaporado rosto por detrás das máscaras. Sou o puto da rua, sou o puto da rua, sou o puto da rua. Vou noutra direção, a estrada larga, o caminho é longo, foto queima-me os pés. É preciso não parar. Sou um puto da rua, tenho de aguentar. Sou um puto da rua, no esgoto da cidade, à procura dos rostos por detrás das máscaras. Sou um puto da rua, sou um puto da rua. Depois da Zynarchix, estivemos com os míticos Albert Fish, que desde 1995 sempre associaram a banda e o punk a uma componente de intervenção social. Acabamos de ouvir Puto de Rua. De seguida, para acabar, duas músicas das duas outras bandas que participam nesta compilação Benefit. Em primeiro lugar, os Sharp Knives, com o seu anarcho-folk punk gerado em Lisboa, que dispensa a eletricidade para mostrar a raiva e a energia contra todas as formas de autoridade, coerção e opressão. Finalmente, ouviremos Freddy Logs, com um reggae que não descura a importância da atitude interventiva e comunitária da música. Ouçamos então os Sharp Knives com o tema We Might Never Change the World e Freddy Logs com Freedom Is My God. We may not live, we may not live. See the walls fall from between us. to breathe. Why are you still breathing? Freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom is my God. Freedom is everything to me. Without it, I cannot live, no. I'm gonna praise her, yeah, and I'm gonna leave her, yeah. Freedom. I'm gonna praise her. Watch this. Reality's terror. Truth is a dream. Friendship is a business. Hey, I'm clean. Say the marvelous progress is a pride, yo. I've never seen a progress running so wide, yo. Killing all the dreams that fulfill our mind. And making money the master of our life. You keep on booming with the nuclear bomb, man. Until the day freedom is my God. I'm gonna praise her and I'm gonna leave her. Freedom is my God. I'm gonna praise her and I'm gonna leave her. System is a concentration camp. People are arrested and killed by the selfish man. All the powers in the lovers of misery. They made their living by poisoning you with greedy. So pay attention to the words I say, brother. They don't care about you or me. No, they don't care about you or me. No, they don't care about you or me. Freedom is my God. I'm gonna praise her and I'm gonna leave her. Freedom my God, I'm gonna praise her and I'm gonna leave her. People say we are a bad generation, cause we are increasing their frustration. But we don't wanna be part of your illusion, and revolution is the only solution. Yeah, we believe in the power of our roots. One of these days we're gonna bring up all the truth. One of these days we're gonna be so free. We're gonna make that freedom. Is my God, I'm gonna praise her and I'm gonna leave her. Freedom is my God. I'm gonna praise her, yo, and I'm gonna leave her. Oh yeah. Freedom, freedom is my God. Is my God, is my God. I'm gonna praise her. I'm gonna praise her. Quantas estrelas brilham lá no céu? Uns vão comprar santos e velas lá para casa. Uma vida inteira sem ver como é bela a liberdade. Pois na verdade todos temos medo de dar o passo, olhar para o espaço, ver a magia que anda solta todo dia. E a igreja já o meu pai dizia: é tudo um business, meu filho, é tudo a mesma hipocrisia. Freedom is my God. I'm gonna praise her and I'm gonna leave her. Is my God. I'm gonna praise her and I'm gonna leave her all the time. Freedom is my God. Is my God. I'm gonna praise her. I'm gonna praise her. I'm gonna leave her. I'm gonna leave her. Freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom. E estas são as bandas que compõem Música Sem Filtros Volume 1, a primeira compilação de artistas e projetos que se identificam com o jornal Mapa. Nenhuma das músicas que aqui passaram estará nessa coletânea. Tratou-se apenas de uma apresentação das bandas que lá irão aparecer. Vai ao site ou ao Bandcamp do jornal Mapa e vê como conseguires o álbum coletânea e com isso dares uma mão a este projeto de informação crítica. E assim se passou o Zingarelho desta semana. Até ao próximo. Zingarelhos. Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Zingarelhos.